Desuno 71, decolado de 40, chame controle Salvador, na frequência 120, décima 80. Tá, controle 120, bom dia, tá, 31, 71. Controle Salvador, bom dia, 131, 71, na Dael, Lê da Monte, vai passando 2000. 131-71, contato radar na decolagem, via saída da Elfo, e mantém a nível de voo 320. 31-320, possibilidade de voar pro de Leda, quantas vezes vai? Autoridade direto Leda, 131-71. Autorizado Leda, 31-71. Dois nove, autorizado alinhar e decolar sistema zero, vento 160 graus, 08 nós, ajuste de altímetro 9014. Livre alinhar e decolar da 10. No 229, decolado aos 44, chama o controle de Salvador, frequência 120, decimal 80. 80, chamaremos, bom dia. Oi, Salvador, boa noite, bom dia, aliás, eu vou no 229. Como 229, bom dia, contato a dana decolagem, via saída da Oeste, e mantém o nível de voo 360. Toma 229, copiou com 3? Copiei, desculpe, saída da EL para 360. Gostaria que solicitasse já o centro, a novo nível, 380, é possível? Sim, chegou a coordenação. Aguardamos. Como 229, estude mantendo, vira o voo 380. 380 para o voo 229, obrigado. No chame o centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. Recife 25, 133, 25, centro 171, você tem um bom dia, Tereza. Bom dia, vovô. Obrigado. 1229, chame o centro Recife, frequência 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25. Recife 1-3-3-2-5. Bom dia, boa palavra. Igualmente, bom dia. Papá Romeu Bravo Vitor Tango, chame o centro Recife, frequência 126 decimal 85, alterna 125 decimal 45. Realmente, vovô. 517, bound for arrival, template level 050, QNH 1014. 050, 5, na descida. Fechando a 6205, voz Bonte para interceptar a chegada Bonte, deixa para o nível de voo 060. Ajuste no 014. 060, 114, Bonte na prova, 265. Do not descend 2,000 feet, Canadian 014, clear the ILS final boat at Dallas, stand 3517. Charlie, minuto que a copia, para a bola, o 4040. Europa 083, Cocker Deck, clear descent via Bonf Arrival to 050. Full established, 3517. 3517, count tower frequency 118.95. 118.95, Helena 225, desça para 2000 pés sem restrições. Meu poder voador é o 625? Veio pelo. Level 2, meu 625, livre de restante. Power, good morning, 3517. Over, Interferra. 3517, Heavy Tide, Technique, Flight Land 1810, with 130 degrees, 08 knots, QNH 1014. 99 no meio, essa identificação autorizada via BOMF, desça para 060. A BOMF 060 com 99 no meio. 06225, autorizando ele, esse ajuste no 014, reporte estabilizado. Pode voar, Duna, 6225? Autorizado. Duna, 2000, reporte estabilizado, 6225. Taxiway Juliet to gate 4. To gate number 4, stand 3, 517. Exato, final visual, 625 da China. Cemetery 198, decimal 95. Yes. 25 do Xaná, final pista 10, visual. Xaná 6225, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 10, vento no 30 graus, 079, estágio de altímetro no 04. 14 de pouso, 225 da UX. 360, via Pedro 21, decola da 10, curva direita, na água eleva, eleva TOSOP para interceptar a Aurelvia. 5407, transponder, controle 208. Like 08, 2,000 feet, 2,014, without restrictions. Europa, zero 83. Europa, 083, confirm. Europa, 083, clear descent 2,000 feet without restrictions, clear less final approach, QNH 1014. 1014, 2,000 feet, clear and approach, 1-0, Europa, 083. Desça via para 2.000 pés, ajuste no 0 no 4. Desce via para 4.000, viva 2, gol no 9, no 6. Via para 2.000. Via para 2.000, gol no 9, no 6. Xeré 6225, taxi via Alfa, aperte antes da Juliette. Pede Alfa, eu errei a taxi. Foi livre via Alfa 6225. Confirmou, livrou na Golf 6225. Poderia confirmar o tráfego que está na nossa frente, é o Avianca ou a 330? 330. Muito obrigado. established Zulu Galaxy at ILS 10, Europa 083. Europa 083, call tower frequency 11895. 118905, put it in there. Tower Bondi, Europa 083, established ILS runway 10, 9 miles. Europa 083, CX9 runway 10, easy 120 degrees, 08 knots, QNH 1014. Grassland 10, Europa 083. CX 40, 40. Confirmando 6225, posição 06, senhor? Negativo, é 03. 03, obrigado, 6225. O azul 4040 poderia manter a posição no ponto de espera? Assim, só de liberar a entrada do Xavier na posição 3? Alfa, guardando o colega da Azul, 6225. Sente, muita gente da GDF aí, fazendo liberação. Como é eu? 3. Ok. Salvador, 2400, 4400, depois ao lado. Sente, mantém a posição, guarde coordenação com a Intra Aero, 40, 40. Colega da Azul com problema retornando. Coordenando o tempo de alta posição, aguardando agora, obrigado. É, estamos coordenando já junto a Intra Aero, aguardando somente o novo portal que você. Poxa, não tem problema, muito obrigado. O 4040 poderia confirmar o motivo? É, nós tivemos um alerta durante a partida do motor 2, temos que confirmar a posição, não deve ser demorado, mas precisa ser na posição 4040. Sei, só que foi questionado pela Intra-Aero. Será que prosseguir para a remota 1-4, se formos informado aqui pela Intra-Aero? Paciente, o 4040 aguarda a sua escuta para o táxi. Então, o 4040 ingressa à direita via Índia, se o táxi estiver via pista, vai liberar a Delta e vai prosseguir para a remota no Guato. Então, inicialmente, até chame no ponto de espera a torre em 1895 para prosseguir o táxi. Quando tiver 1895, o Xavier é 6225, Juliette, portão 03. Juliette, portão 3, é 6225. Tentou coordenar uma proposta para ajudá-los aí, mas não teve jeito. Bom dia. A gente tentou também juntar com ela, só que a solicitação foi que foi para a remota. Europa 0832 on the ground 21, 140, mantém o ponto de espera da 10. A fim de agilizar o seu táxi, após o tráfego na curtíssima da 10 pousar, vai ingressar na taxiway Charles, depois a Bravo e vai regressar pela taxiway Indo para prosseguir para remoto no 4. Após a aeronave na curta 99 no meio. Voo 99 no meio, autorizado por pistão 10, vento no 30 graus, 08 nós, altimetro 10 no 4. Eu me pouso 1042, 99 no meio. Romero, passe 23, get me frequency for us. Point 1, point 1, Europa 0831. 1281, confirm, Europa 23. Point 1, decimal 1. Point 1, 1. Bom dia, Romero, Alfa 0 e 3. Europa 0 e 3, taxi vai Alfa, responde por direto. Alfa, hold direto, Europa 0 e 3. Olha no 2, vamos decimar 1, até Fox 99 no 6. Vai chamar o Flora em 21 desse 1, 10. 3 Azul 4040. Táxi ingressa via Índia, táxi até a remota 14. Fala, bom dia, 99 no 6. Bruna, sua escuta na alfa. Bom dia, voo 99 no meia, taxi de alfa para a Juliet. Alfa da Juliet, 99 no meia. Na escuta? É a remota do 14 do pátio principal. No 4. Matei o cachorro da chegada aí. Eu faço 180 e aguardo para novo reingresso do pátio principal. Roger, Juliet, Gate 11. Juliet 11, Europa 3. 99 no meio, Juliet, são meia dúzia. Nove no meio, Alfa, está Juliet. Nove no meio, Juliet, são meia dúzia. Juliet, para o meia dúzia, 99 no meio. Azul, esse ponto 180, a nossa visualização aqui da sua posição está um pouco ruim. Aqui na passagem ao Gol e após ingresso novamente para a dimensão remota 14. Oriente, 40, 40.